Romeu Juliette, solicita descer para 2.500 para evitar a formação. Alfa Vitor Juliette, autorizado descida para 2.500. Reporte visual com João Durval. Para informação, temos uma outra aeronave ingressando no nosso, na nossa terminal. No 075 ainda não pediu para descida. Provavelmente cruzou com seu tráfego em mais 9 minutos. Está agora na posição de 2 horas 30 milhas no rumo nordeste no 075 ainda. Ok, autorizado descer para 2.510, está passando a sua vida milhete, ciente do tráfego a 9 minutos de nós, a nível 070. Muito bom, TAM 3.63, lembra não? TAM 3.63, prossegue via Alfa Juliette para 02. Alfa Juliette 02, ao box 3.63. Delta tem frequência livre. Solo Salvador, 3663. Precinho. Só para reportar um bando de pássaros na final curta ali, mais ou menos meia milha da cabeceira, 1-0. Muito obrigada, gente. Eu sigo o sinal 6225. Por gentileza, só confirmando o horário do seu pouso regulador. Aos 55, o sinal 6225. Quanto? 5, senhor. 1055, o sinal. Obrigado, querido. Localizador 922. Dona 922, somente para informação, tem um helicóptero. Uma milha após o externo, ele vai estar à sua direita, 500 pés. Não interferirá na sua aproximação. Completa sinal, chama a torre no 9862. 18.6, obrigado. Juliette Romeu, controle? Escuta, senhora. Somente para informação, temos uma aeronave a 1 minuto do marcador externo, completando a sinal visual, correção, a sinal IRS da 10. Mantenha-se atento ao tráfego, um Boeing 737-800 da Gol. 7 do Boeing da Gol, vai manter aqui o voo pairado, mais direcionado. Ele passará para o posto, para 2-0-8. Direção do Pátio Vé Juliette para o 0-2-3-6-3. Gente. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 070 graus 08 nós. Livre pouso, pistão 0, gol 922. Vitor Juliette, controle. Sou Vitor Juliette, o senhor está fora da minha CTR, o nome 500 pés é espaço Golf. Caso o senhor suba novamente para 2.500 pés, retorne a frequência desse controle. Está presente, passe para a frequência de coordenação Alfa Vitor Juliette. Salvador e Salvador, é o 13304 com a informação hotel. 13304, muito bom dia, sendo identificação, chegada Bonfi, desce inicialmente ao 090. Bonfi 090, identificou o 13304, puder informar o centro, perdemos contato. Gente, o senhor acionando a identificação, o centro Recife está ciente do seu contato com o Salvador. Grato. Papapá, Mike Gillette Romeu, tá livrando aqui o shopping paralela e vai com o outro farol de Itapuã para regresso. Gente, Mike Gillette Romeu, tá autorizado o voo setor de farol de Itapuã, aguarde transferência para a torre. O farol de Itapuã vai aguardar a transferência para a torre de controle. 1219, ao livrar, gol 922. Salvador, eu sou 4208, para o pushback na posição 06. 4208 autorizado, pushback é acionamento, chama taxa. Chama taxa, 4208. Gislete Romeu, mantendo o setor, aguardando autorização para transferência. Presente, chama torre 186. Tá presente, 186, grato pela colaboração, senhor. Um abraço. Vou. Olha o Salvador. É, muito bom dia, Trip 5217, vai passar Conte. Trip 5217, muito bom dia, sendo identificação. A chegada é a Bonf, reporte no ideal de descida. Identificou, 5217, chegada a Bonf, reportará. Tudo senhor, totalmente visual, 105. Lembra que o Zulto autorizado para barreiras, voo visual decola da 10 no corredor Axé, após decolagem curva à direita. Aciona 54 16 no transponder, 120.8 a frequência do controle. São 3304, livre descida para 4 mil pés, ajuste 1015. 4 mil pés com 10015, 3304. O trip 5217 está sob contato radar. 62 milhas, nordeste de Salvador, da presente voa pro de Bonf, correção, da presente voa pelo, reportando o ideal de descida. 5217 voando pelo, reportaremos. Correu, papapá, Mike Jet Romeu. Finalizou o cruzamento da sinal do 10, tá na base para a final da bata. Mike Jet Romeu, confirmem. Deseja pouso na bata? Afirmativo. Ciência autorizado, pouso, reporte no solo controlado, vento 040 graus, 07 nós. Autorizado, pouso na bata, reportará no solo controlado, Mike Jet Romeu. Jackson, não, só no controlado da base. Gente, no solo 1-0, não me escuta teu corte. Gente, vai seguir o tráfego azul à sua frente, cama número 2. Quando no ponto de espera, 118.6. O altímetro marca 1015, aguardando o início do táxi, tráfego azul. Positivo. Seguirá o azul, aguardando o táxi 2. Ponto de espera 118.6, bem mais. Gol 9085, bom dia, Sony, identificação, a chegada é a Bonf, desce ao 070, redução indicada 2509. Com 345 de autonomia, 106 POB, alterna Maceió. Essa via Índio e Alfa, quando no ponto de espera, 118.6, o altímetro marca 1015. 15 não, entra, vai via Rádio Índia, o azul 4208, a ponte estéreo, quando estamos chamando em 1-8-3, bom dia. Solta 3179, pronto para pushback. Autorizado, chama táxi, 3179. Livre pushback, 3179. 2-2-5-0-9-2-9. Salvador, aqui é o Papa Romeu, de November Alpha, na rotatória visual com o campo. Torre 118, meia dúzia, de November Alpha. Torre 118, meia dúzia, de November Alpha. Salvador, aqui é o Papa Romeu, de November Alpha, na prova rotatória visual com o campo. De November Alpha, bom dia, repórter nacional do 17. Rotará, final da 17, de November Alpha. Torre Salvador, bom dia, azul 4208, ponte espera do 90. Azul 4208, autorizado a alinhar e decolar pistão no 0, vento 0, 70 graus, 0, meia-noite. Além da cola, azul 4208. Disponível sim, senhora. Mantém a velocidade. Gente, desce então 50. Descendo 50, 3859, voando pelo. Descida agora o CA Max Fox. Confirme? Isso na descida agora o CA Max Fox. Enter. Controle Salvador, bom dia, Oceano 6312. Oceano 6312, Oceano Identificação, a chegada é a Mari, desce ao 090. Chegada a Mari, 090, 6312. Aquilo azul, mantenha a ponta espera. Iniciando a decolagem, azul 4208. Ciente, azul 4208, vento 070 graus, 072. Cima aquilo azul, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 1-0. .304 livre de restrições, desce a 2000, 1015 livre, sinal ILS que foi reporte estabilizado. 2000 autorizado ILS, reporte estabilizado até 3304. Então 3859, desce para 4000 pés, ajustado 1015. 4000, 1015, 3859. Azul 4298, desce ao 060. 060, 4298. Azul 4208, decolada 115, chame controle, 120, decimal 8. 6312, redução indicada 2409. 2409-6312. Trip 5217, está no ponto ideal. Trip 5217, desce ao 060. 060, 5217. Controle alta 3304, autoriza a Proje Duna? Livre Duna, 3304. Proje Duna, tá 3304. Torre, somente para reportar grande quantidade de pássaros final da ONU 7. Sim, entendi, não lembro alfa. Você está sob contato radar, sabe, 210, sai da PUC, Azul Maracajú. Decolado 210, fica da PUC, Azul 4208. Aquilo Zulu, autorizado decolagem, pista 10, vento 080 graus, 07 nós. Indiana Lima Alfa, no solo, 017, autorizado backtrack até o pátio 4, na minha escuta teu corte. Considere 4298. Tá, Mike Fox, controle. Tá, chega, Sara. O senhor vai manter 360 no setor do aéreo do Frade até atingir 3000 pés, encerra Mike Fox. Presente agora? Tá presente. Pode fazer o 360 pela esquerda, a fim de evitar os tráfegos que estão aproximando para ILSD10. 7. Via Pátio Índia Alfa, quando no ponto de espera, chama a torre em 118.6, altímetro marca 1015. Via Pátio Índia Alfa, no ponto de espera 118.6, ajuste 1015, está utilizando 79, obrigado, bom dia. Bom dia. 2, desce ao 080, chegada Mari. 080, Mari, 6312. Azul 4298, controle. Estou Lima, que eu sou grato. 0-1-0, limite ao lock. 0-1-0, à esquerda, limitado pelo lock, 4-2-1-0. Salvador, bom dia, UFC-5826 com a Índia, transfere. Objeto 5826, sendo identificação, desce a nível de voo 1-1-0 na chegada Mare. 1-1-0, chegada Mare. Autoriza o voar, tá? Para 5826? Negativo. Negativo, valeu. Trip 5217, desce ao 050. É o 50, 5217 na trip. Oceaner 6312, vetor radar para o sequenciamento, curva esquerda, proa 010, limite ao lote. 010, limite ao lote, 6312. 3304 para o localizador, curva esquerda, proa 160, reporte estabilizado. 160, 3304. Controle, bom dia, Papatango Lima, Quilo Zulu, decolou no 0, mil pés, corredor axé. Como é Quilo Zulu no mil pés, corredor axé, quando possível ser estimado de pouso? Será aos 1342, Lima, Quilo Zulu. Ciente, reporte fora da barra, Lima, Quilo Zulu. Reportará. Autoriza 1700, por T3304, a visão do setor. Autorizado, 3304, reporte estabilizado. Reportado estabilizado, 3304. Menos 060, 4298. 4298, atinge e mantém 060, redução indicada 1809. Registra 180, mantém 060, 4298. Xener 6312, redução indicada de 1909. 319, 319. Torre Salvador, bom dia. Tem 3179 aproximando do ponto de espera, pronto. Então, 3179, mantém o ponto de espera. Mantém, então, 3179. Está 2500 pés do Serra Mike Fox. 10 para outro, 330 então? Afirmativo. A linha decola de imediato, 3179. Estabilizou até 3304, minha lente. 3304 completa sinal chamatório Renault 86. 386, até 3304. Xerer 6312, desce ao 070. 070, meu, 312. Da 3859, desce para 3000 pés ajustado 1015, da presente pro Oduna. 3015 pro Oduna, 3259. Tipo 5217, reautorizado 060. Reautorizado 060, Tripe 5217. Já vai aguardar cruzamento com o tráfego da TAM, que está agora a posição de 2 horas, 4 milhas. Afirmativo, tem um tráfego, eu te quero. Aguardando o... Então, 3304, bom dia, continua a aproximação, agora a pista livre. Sim, 3304. O Xenier 6312, redução 1909, descendo 060. 060, ou 6312. Madre de Deus. Escuta, 2823. Curva direita, proa, 180, limite ao lock. Direita, 180, limite ao lock. 3859, desce para 2000 pés, ajustado 1015. 2000, 2859. Trip 5217, vetor radar para o sequenciamento, mantenha presente pro, o limite é o localizador, desce para 3000 pés, ajustado 1015. Afirmativo, mantendo a presente pro, não será possível detectar localizador nessa pro, mas ciente, ajuste 1015. É, confirma a atitude liberada. Redução agora 5217 para 1809. 180, mantendo 6000 pés. Gol 9085, atingiu 070. Ciente, 9075, vetor radar para o sequenciamento, curva direita, proa 250, limite ao lote. Pro 9085, proa 250, limite ao lote. Zul 4298, desce para 4000 pés, ajustado 1015. 4000, ajustado 1015, autorizado para o pessoal lote. Intercepta nessa proa Zul 4298. Ciente, intercepta 4298. 9085 pode descer? Vime? 9085 vai atingir, manter o 070. 9025 desce ao 060. 060. 6312 desce ao 050. 050, 6312. Torre Salvador, bom dia, tem 3179, decola, sai da árvore. 3179, vigilância, 340 na subida. 340, autoriza direto à árvore. 3859. Confirma 3859. Para o localizador esquerda, 150. Esquerda, 150, 3859. Trip 5217, curva agora à esquerda para 180, limite ao log. Esquerda, 180, limite ao log, confirme a atitude liberada. Desce para 3000 pés. 3527. Atinge o CSTED, o 5826. 5826, vetor radar para o sequenciamento, curva à esquerda, proa norte, o limite ao lock. Norte, limite ao lock, 5826. Passareiro atinge uma centena. Quente. Trip 5217 da presente pro de Duna. Duna, 5217. 5217 desce a 2000 pés, ajustado 1013. 2000 ajustado, padrão. Correção 1015. Afirmativo 1015, 5217. Azul 4298, 3000, 1015. 3000, 1015, 4298. Xenér 6312, desce para 4000 pés, da presente pro Oduna. 4000 pro Oduna, 6312. Controle o 5826, desce quanto? O 5826 desce agora, mantenha 1110. 1110, mantém. O passareiro 2223 vai ultrapassar o lock, curva agora à direita, proa, correção, esquerda, 075. 075, bateu uma centena? Esse agora é o 70. O 70, ciente, passareiro 2223. Troca, aqui no Zulu. Lima Kilo Zulu, mantenha no meu país na minha escuta, temos tráfegos em aproximação, Capoeira 10 de Salvador. Última, autorização de Bahia na presença, ideal 301. Autorizado, mantendo ainda no meu país. 301, meu país. Mike Fox está presente, rotatória. É, aqui é Mike Fox. 190985, curve agora à esquerda, Pro 200, descendo para 5 mil pés. Esquerda 200, descendo para 5 mil, com 1015, 900. Do 4298, desce para 2 mil pés, ajustado 1015. 2 mil com 1015, 4298. 3859, passando o marcador externo, torre, 98612. 286, 3859. Saredo 2223, redução indicada, 1990. 790, gente, desce para os 70. Xenair 6312, desce a 3 mil pés, ajustado 1015. 3015, 3312. Objeto 5826, desce ao 080. 080, mantendo para o norte, que coisa bem. 217, localizador, está livre descida. Livre, 5217. Xenair 6312, desce a 3 mil pés, ajustado 1015. 3 mil pés, 1015. A 9085, desce a 4 mil pés, ajuste 1015. 4.015.9.0.800. Salvador, tem 3179, autorizaria direto, é essa? Guarde 3179. Aguardo. Controle, Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Que espera no litoral para Ondina. Gente, reporte visual com local de pouso, Guardião. Controle visual, Guardião. 5217, redução para aproximação, chama a torre 9862. Chama a 286, reduzindo 5217. Redução indicada, 1809. 1809, 905, vai atrás do tráfego, está na posição de uma hora agora? Afirmativo. Ok. Xenair 6312? 6312. Desce para 2015. 2000 pés, 1015. 9085? Prossiga. Curva agora à direita para 245. Direita 245. 2223, desce ao 050. Para o 050, parceiro. Pelo 431, mantenha uma centena, reporte no ideal. Informará qual está, Obrigada, Bons. Obrigada, Bons. Xenair 6312, desce para 2 mil pés, ajustado 1015. 2 mil pés, 1015, 6312. O Web 5826 vai ultrapassar o localizador, limite é radial 310 de Salvador. Ok. 310, limite vai manter 80, 526. Barulho, Tropezulo 21, decolador 10, perfil da Arbor, posição é Lessa, 5476 é o Cosmo, 20018 é o controle, voo 9923. O nível autorizado foi o 360, me chama para o push, confirma o gate. Era o gate 7, então 360 foi autorizado. Protegimento correto, chama quando for push, chama 923. Voltaremos. 11. 219, 322. Queda 160, 9085. Ah, tá fora de solo. Farol de Capão, reporte no ideal de descida. 8. 1201 está louca, qual? 0203 está alocada. 59, prossegue de Alfa, chamante do Gilete. Alfa, chamante do Gilete, 2859. Pouso, pistão 10, 20090, 099. Livre pouso, 5217.